Olá, ouvintes. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos àquela que é a primeira edição de Época dos Descobrimentos. A edição que, desde logo, inicia este espaço radiofónico já está a ser transmitida para a Serramar Web Rádio. Ora, no canal 2 da Antena Web, o programa é exibido aos domingos às 16h30, sendo depois, no sábado posterior, exibido na Serramar Web Rádio a partir das 8 da noite. E assim será semana após semana. A edição de hoje vai falar-lhe, basicamente, de um nome que é uma referência para o canto lírico em Portugal, ainda que já seja muito distante. Mas antes de passar precisamente ao tema, quero explicar-lhe em poucas palavras o que é o Época dos Descobrimentos. Basicamente será um programa onde vamos voltar ao passado e, através da música ou de gravações históricas, falar de um tema em específico, deixando-lhe informações. Para os ouvintes que acompanham o Canal 1, é uma espécie de Nas Voltas do Globo com o que reza a história, o que dá no Canal 2, em A Época dos Descobrimentos. E então hoje vou falar-lhe sobre Lumelino Silva, o Caruso português. Nasceu a 26 de dezembro de 1892, no Funchal, Ilha da Madeira, e desde logo foi, enfim, uma referência. Ele que começou a aprender canto lírico bem pequeno e prosseguiu até à segunda década do século XX. Aí já começa a ter uma expansão um tanto ao quanto significativa, e é, aliás, a partir daí que começa, pouco e pouco, a calcorrear terreno a nível nacional e internacional. Estreou-se no Teatro Baltasar Dias, no Teatro Municipal Baltasar Dias, no Funchal, um teatro que creio que ainda hoje existe. Bom, o que é certo é que ele efetivamente teve estas participações aqui em Portugal, também lá fora, e uma das vezes que Enrico Caruso estava doente, Lumelino Silva foi substituí-lo ao Carnegie Hall. Acontece que a sala encheu e foi um sucesso. A partir daí, 1921, o cantor começou a ser designado a pouco e pouco de o Caruso português. Ele substituiu de certa parte, ainda que não com o mesmo vigor, não com a mesma inconfundibilidade, vamos chamar assim, o cantor italiano Enrico Caruso, que, para terem uma noção do valor que tinha, foi mais tarde considerado pelo próprio Luciano Pavarotti como o melhor cantor lírico de todos os tempos. E já agora refira-se que Lumelino Silva, aliás, refira-se que Enrico Caruso tinha mais 17 anos que Lumelino Silva. Ainda assim, muita diferença, o que permitiu, por exemplo, a Lumelino Silva chegar a 1926 a Londres com as suas cordas vocais em perfeito estado, embora já tivesse 35 anos, mas com as suas cordas vocais em perfeito estado para poder então gravar, 18 temas que foram, a posteriori, recuperados e lançados em CD pela Tradição World Music, que então recuperou estes 18 discos e estes 18 temas do cantor Lumelino Silva. A verdade é que, digamos que estávamos numa altura em que a música portuguesa estava a precisar de um nome, não é? E nós ainda não tínhamos Amália Rodrigues e, efetivamente, o Lumelino Silva, enfim, era um cantor que levava Portugal lá fora. O mais irónico de tudo isto é que Lumelino Silva teve aquilo que eu posso chamar de uma justiça tremenda. Tudo porque foi reconhecido, e muitas vezes, de várias maneiras, por vários prémios, enquanto vivo. Quando em 1967, 85 anos depois do seu nascimento, faleceu, também na Madeira, Lumelino Silva caiu praticamente no esquecimento. Hoje, nem mesmo o seu nome estranho, Lumelino, faz com que as pessoas se lembrem do tenor do Caruso português. Uma alcunha que ficou, de certa parte, oficializada em 1957. Já Lumelino Silva não cantava, mas foi-lhe reconhecida, digamos, este nome artístico, de certa parte. Foi mais uma questão simbólica. Ele que até o merecia, efetivamente. Lumelino Silva gravou vários temas, entre os quais La Donna Immobile, um ícone, não é? Que todo cantor lírico quer saber cantar e conseguir cantar. É uma obra de excelência que Enrico Caruso cantava como ninguém. Aliás, Nós vamos trazer aqui aos nossos ouvintes, nem mais nem menos do que, primeiro que tudo, a própria gravação de 1909 do Enrico Caruso. Logo depois, uma gravação de 1926 do Lumelino Silva, que então nos canta precisamente a mesma melodia. Vão reparar em tecnológico em muitas diferenças, mas, enfim, não se preocupe, porque é natural, não é? São, ainda assim, qualidades distintas. Mas não deixava de encher salas de espetáculos, o português Lumelino Silva. Em 2009 foi lançado o CD Lumelino Silva, o Caruso português, como já aqui referi, pela Tradição World Music. Para nós, para a Antena Web, é muito especial podermos trazer novamente este artista, até porque foi um dos nomes que abriu curiosamente este nosso projeto. E portanto, antes, porque ainda está à venda, antes de efetivamente, portanto, fechar, aliás, antes de efetivamente passarmos às músicas, eu vou deixar esse publicitário do disco, que foi dos primeiros que aqui passaram na Antena Web, e que possivelmente o disco ainda estará à venda, é possível ainda adquiri-lo por encomenda, creio. Portanto, dá sempre para tentar adquirir o disco e ficar a conhecer um pouco mais de Lumelino Silva. A verdade é esta. É um nome que vale a pena escutar. Vocês vão ouvir nesta edição da Época dos Descobrimentos algumas gravações em português, como por exemplo a Carta da Aldeia ou Minha Mãe, Minha Mãezinha. São duas músicas que vamos ouvir também nesta edição do Época dos Descobrimentos. É a primeira, esperemos que de muitas. E porque lhe falei em Enrico Caruso, é justo que façamos uma viagem até a Itália para na próxima semana falarmos precisamente sobre este cantor, sobre este ícone da música à escala global. Sim, à escala global. Pode crer que, enfim, andaram de mãos dadas a indústria fonográfica, na altura era mesmo assim, fonográfica, a indústria fonográfica e Enrico Caruso. Quanto ao Lumelino Silva, era mais discográfica. Em Londres, os 18 temas que gravou já não eram nos cilindros de Edison, que acabariam por deixar de serem produzidos dali a 3 anos. Mas sim, nos discos que, em 1887, Émile Bernard começou a comercializar. Como é lógico, com as suas melhorias. Agora, eram de goma laca, bem mais finos do que os primeiros, que mediam 11 centímetros de espessura. Imagina. Bom, mas não me vou alongar mais. Aos ouvintes, deixo estes temas e eu volto a encontrar-me consigo na próxima semana. Vamos falar então de Enrico Caruso. Por agora, vamos ficar com músicas do, primeiro que tudo, do Enrico Caruso, lá da Nemo B, e depois a versão do mesmo tema na voz de Lumelino Silva, e os outros dois temas que já aqui também referi, primeiro, e não só, não é? Primeiro, a Carta da Aldeia, e depois também Minha Mãe, Minha Mãezinha. Deixa-me só fazer aqui uma ressalva. A gravação de Enrico Caruso é de 1909, quanto à gravação de, às três gravações, ou a todas as gravações que nós vamos aqui ouvir, são todas elas de 1926. Já agora, e mais uma nota, ele foi o primeiro madeirense a gravar, a deixar o registro da sua voz em áudio. Ele foi então o primeiro madeirense, não foi o primeiro português, mas foi o primeiro madeirense a fazê-lo. E agora sim, a todos uma boa tarde, ou uma boa noite, consoante a estação em que estejam a escutar-me. A Época dos Descobrimentos volta na próxima semana. Fique bem, tenha a continuação de um resto de bom fim de semana. E até a próxima edição. Lumelino Silva, o Caruso português. Minha mãe, minha mãezinha, do céu. 18 temas gravados em 1926 em Londres, do maior nome da ópera portuguesa. Lourenço de Gema, Lumelino Silva, encheu salas e salas de espetáculos um pouco por todo o mundo. Minha querida Maria, desejo saber. Minha querida Maria, desejo saber. 18 temas, agora disponíveis em CD, num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o Caruso Português, já à venda. Nada me mobile, qual vil malvento, fruto da terra di per tiero. Sempre una mobile, le da proviso, il fiorco il riso. La donna è mobile, qual più malvento, muta la virtù di pensier. Yeah.

Batendo contra meu peito, estão as lágrimas todas batendo contra meu peito. O luar das horas mortas.